inteligentemente, uma letra entra na tua ideia. A vida é bela e com Jesus você prospera e vence a guerra, batalhando passo a passo, rimas conscientes, frases bem boladas no compasso. Ou sei o que eu faço e sigo ao meu Senhor, a ele toda honra, glória, adoração, louvor. E vou que vou, na métrica atingir o flow, o movimento é de respeito e não se esgotou. Então irmão, se liga na situação, o intuito é informar, jamais foi a opressão. Sou um revolucionário de mente aberta, mestre de cerimônia, MC poeta, alerta a qualquer tipo de lugares, números becos, parecem bailes de todos os ares, representando hip hop com muito valor e exaltando o grande nome forte do nosso criador, nosso Senhor Salvador. O sistema está perdido, não se perca com ele. Realidade nua e crua, abre os olhos, veja. Larga a droga, pega a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja mais do que vencedor. O sistema está perdido, não se perca com ele. Realidade nua e crua, abre os olhos, veja. Larga a droga, pega a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja mais do que vencedor. E a tecnologia gira e gera guerra, parecendo até que o homem ainda vive na selva. Infelizmente, de fato, o fato é do passado. Eu se paro, me deparo com um caso e analiso todo extrato e não me calo. Com frequência mente ativa em cima, represento com a minha rima. Viva a sua vida vivida, sempre seguindo a Bíblia. É o que eu digo pra você, sempre existe uma saída. Viva! O véu já se rasgou, Jeová já perdoou, porque o seu único filho na cruz crucificou e ressuscitou, e a graça superabundou, e novamente o derrotado, Jesus derrotou. 2000 e pouco, vivendo no novo milênio, quem se manter forte e firme na fé merece um prêmio. Não será fácil, nem nadará no mar de rosas, mas será salvo, e o diabo que se incomoda tenta agir, afligir, fazer desistir. Tá derrotado, só se levanta para cair. E novamente prossigo no tempo, rente a batida, compadre, passo a mensagem, sempre falando da Bíblia. Vida vivida, só tem mano quem segue. O movimento com amor, pra representar no rap, não esquece, prevalece, passe sempre a consciência. Jesus, minha crença, fique esperto pra não se perder. O sistema está perdido, não se perca com ele. Realidade nua e crua, abre os olhos, veja. Larga a droga, pega a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja mais do que vencedor. O sistema está perdido, não se perca com ele. Realidade nua e crua, abre os olhos, veja. Larga a droga, pega a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja mais do que vencedor. Friamente analisando, raciocinando, inovando com a banca e os manos, valorizando o movimento enraizado no Brasil é de protesto. A cultura interpreta o cidadão ser mais sincero. Assim espero ver o nosso hip hop a favor da humildade, sem se preocupar com ibope. O nosso som é forte, quebrando firme as barreiras. Vacilou, tomou rasteira. Vamos levantar nossa bandeira para fronteiras, perante a frequência sonora. Chegou a hora, vamos escrever a nossa história com muita fé em Deus e ritmologia. Assim que é, o movimento em poesia que se inicia, se policia. Apologia de paz e ainda falam o que não devia. É criticado, tirado, discriminado, mal olhado, falado, desmoralizado por pessoas que julgam pelas aparências. Se a rua perdeu, ele é pobre, negativa influência. E a tendência para os que não julgam por fora, aniquilado com pecado, bem longe da glória do trono do Pai, o soberano Deus, que voltará para buscar todos os filhos teus. É uma realidade repleta de divindade. Tenha coragem, seja sábio, saiba, nunca é tarde. Não interessa a idade, não interessa a cara, não interessa o estilo, não interessa a fala, não interessa, mano, se você se converter da influência, maus caminhos e a maldade não mais cometer. Irá viver, irá vencer. Em nome de Jesus, o diabo não mais pode com você. Essa é a cura, não é uma loucura. A garantia não é minha, a garantia é da escritura. O sistema está perdido, não se perca com ele. Realidade nua e crua, abre os olhos, veja. Larga a droga, pega a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja mais do que vencedor. O sistema está perdido, não se perca com ele. Realidade nua e crua, abre os olhos, veja. Larga a droga, pegue a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja mais do que vencedor. O sistema está perdido, não se perca com ele. Realidade nua e crua, abre os olhos, veja. Larga a droga, pegue a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja. Larga a droga, pegue a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja. Larga a droga, pega a Bíblia, saiba viver a sua vida e seja. mais do que vencedor.